Linha de Frente. E nesta semana, se é que ainda não tinha acordado para isso, né? O brasileiro levou mais um choque de realidade ao perceber que, apesar de contar com apenas 6% de aprovação entre os cidadãos do país, conforme pesquisa de opinião divulgada, né? Na pesquisa que realmente importa para ele, ou seja, aquela que é respondida com o voto dos deputados, que são teoricamente os nossos representantes lá no parlamento, o Michel Temer conta com uma aprovação incrível, com mais de 50% dos deputados votando a seu favor para o arquivamento da denúncia por corrupção apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Que sorte, né, teria a ex-presidente Dilma se tivesse a seu lado deputados tão bonzinhos assim, né? Até agora o Temer continuaria vice ainda. Bom, mas o aprendizado que dolorosamente fica para os brasileiros é que precisamos refletir sobre o atual estado do país. Não só na política, mas na economia, na sociedade, nos valores. Nunca nos esquecendo aí das cenas de quarta-feira na Câmara dos Deputados, né? Os argumentos utilizados, as desculpas, os tecnicismos para tentar justificar o injustificável, a monumental passada de mão na cabeça de um presidente impopular e citado em vários inquéritos, alguns com provas gravíssimas, mas minimizadas pela turma do Deixa Disso, porque o que os deputados fizeram ali na quarta simplesmente foi dar um cheque em branco, né, para que o Temer continue tudo o que está fazendo, pura e simplesmente, projetando aí ao brasileiro e ao mundo a pior das piores imagens e dando a nítida sensação de legitimação de situações como impunidade e também raciocínios, né, do tipo manda quem pode mais e por aí vai. Em outros países do mundo, ditos civilizados, presidentes e primeiros ministros foram afastados por muito menos que malas cheias de dinheiro, reuniões na alcova, reuniões com personagens taxados de criminosos, né? Liberação de dinheiro público com suspeita de compra de votos e outras situações aí como as que foram atribuídas ao governo Temer, o que mostra, né, o quanto nós, brasileiros, estamos distantes de viver no tal do mundo civilizado. Solução para isso? Olha, podemos começar, por exemplo, votando melhor para deputado. Muitas vezes as pessoas focam na questão da eleição para presidente, para governador e coisa e tal, mas ó, 2018, ano que vem, foque nessa questão, vote bem para deputado, analise quem são os candidatos para deputado, para senador, enfim, não cometa o erro de eleições anteriores, porque um parlamento melhor certamente exigirá, né, que o governo, independente de quem seja o presidente, seja também um governo pelo menos menos pior do que o governo que está aí. Vamos falar bem claramente, bem sinceramente, né? Então não perca essa oportunidade. Programa Fronte até meio-dia.